Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas. É o nosso novo podcast e por cá vocês vão ouvir a desmoralização e o escracho com temas da vida moderna. Nós também vamos desmascarar alguns dogmas atuais e também vamos fazer nossos desabafos, né, Walter, sobre a real necessidade das coisas. Falando em real necessidade das coisas, mais uma vez... Eita, caiu cerveja no seu teclado aí, ó, limpa aí. Pera um gole primeiro. Nós também vamos fazer alguns comentários aqui no nosso podcast. Eles podem ser embasados ou não, como sempre. E tudo com aquele toque de amaldiçoamento que tanto eu, Alexandre Moreira, como o Walter Rezende, esse beberrão cá na minha frente, tanto adoramos fazer. E nesta semana, vamos falar aqui da Santa Companheira feita de malte, água, lúpulos. Nos acompanha desde a infância. Infância, eu digo infância. Porque o meu primeiro contato com a cerveja... Eu me lembro, minha mãe, ela fazia uma carne assada que ela colocava cerveja. Eu acho que eu tinha ali uns 8 anos. Aí, olha, malte 90. Malte 90. Olha que época, cara. Ela jogava lá a garrafa de meia cerveja, sim, jogava sim, ali na carne, aí deixava um restinho e me entregava. Olha só. Pra uma criança. É. Minha mãe deveria ter sido interditada naquela época. Nesse mesmo período, a minha avó Marcela batia ovo com caracu e dava pros netos. Que época! O mais bizarro, eu vi uma vez um cara molhando a chupeta do bebê na cerveja e dando pra não, criança. Não acredito. Sim. Pra ficar mais calmo? Num casamento, inclusive. Naquela época de infância, né? As opções não eram muitas. Como o Alexandre falou, tinha ali a Malte 90, a Skol Lata de Aço. Lata de Aço, cara. É. Aquilo, se você juntasse pra vender, se dava pra comprar um Fusca, com 3 meses de juntamento de latas. Pedaço não amassava com a mão, nem fudendo. Tinha a Brahma, como tem até hoje, Antártica, Kaiser. Já hoje em dia, há milhares de lojas sofisticadas que vendem cerveja dos quatro cantos do mundo. É, outra moda recente aí são as cervejarias homemade, né? Bastante, seja, gente fazendo. Muita gente fazendo cerveja em casa e isso acabou virando febre. Mas vamos então, neste episódio, desmistificar alguns paradigmas, né, dessa bebida aí tão apreciada. Verdade. Eu vou dar mais uma beiçada aqui, tal como o Mussum faria. E a cerveja, que é uma bebida produzida ali a partir da fermentação de cereais, principalmente a cevada maltada, né? E acredita-se que ela tenha sido ali uma das primeiras bebidas alcoólicas que foram criadas pelo ser humano. E ela é, obviamente, uma das mais consumidas no mundo hoje em dia. E existem basicamente 3 tipos de cerveja, se você ainda não sabe. São as lagers, né, Walter? A gente tá aqui correndo o risco de falar muita merda, né? Porque não longe de sermos especialistas, somos... E longe do Wikipedia ainda também. Hoje estamos sem Wikipedia para nos ajudar. Só na informação que a gente tem na cabeça aqui. Então, as lagers, elas usam ali uma levedura, né? Que é o fermento, para quem não sabe, de baixíssima fermentação, né? Sim. Muito mais baixa que as demais. Essa Pilsen que a gente toma, que o brasileiro tanto toma e gosta, sim, ela é uma lager também. Também, né? Exato. Ela tá dentro da família das lagers. Isso, da família das lagers. E elas ali precisam, né, de uma temperatura ali mais ou menos entre 7 e 12 graus para fermentar e tal. Isso eu me lembro muito bem, uma vez que eu tentei dar uma lida a respeito de... Você lembra que uma vez a gente tentou fazer uma cervejaria? A gente tentou fazer uma cervejaria, cara. Aí a gente... Aquilo fedia tanto. E depois... O que aconteceu? Daí eu achei que era mais fácil, porque vira e mexe a gente se reúne na minha casa pra tomar uns gorós. Sabe como é bêbado, né? Começa a largar, abre uma lata, larga no meio, abre uma garrafa, abre. Aí eu comecei a juntar aquele monte ali pra ver o que dava no final. E eu falei assim, é a mesma coisa, cara. Depois bota pra gelar e tá valendo. E fora as lagers, Alexandre? Tem também as ales, né? Que são aquelas cervejas que usam a levedura ali já de alta fermentação. E as leveduras ficam ali por cima, naqueles tanques bonitões de fermentação. E aí necessita de mais ou menos ali, eu acho que de 15 a 24 graus centígrados, se não me falha a memória. E um outro tipo, que é esse menos conhecido até, da série Lambic. Eu acho que tem muita lambic com frutas, né? Sim, frutadas, né? É, daí a fermentação ela já fica ali mais espontânea, né? Que é pra criar o álcool ali. E tem várias leveduras e não apenas uma só, como é o caso das ales e das lagers e tal. Ô, Alexandre, uma das coisas ruins que veio com a possibilidade de se importar cervejas do mundo inteiro foi o surgimento dos pseudos conhecedores de cerveja. Exato. Esse povo tão chato. Chato porque o cara ele não é um mestre cervejeiro não a ponto é. De... Porque o mestre cervejeiro é o cara que trampa ali, né, na cervejaria e tal. E tem também o degustador de cerveja. É como é o nome do degustador de vinho? É... Sommelier. Sommelier. Tem sommelier de cerveja, né? Tem algumas exceções. Nosso amigo Mosca Zappa, por exemplo, ele é um cara que entende realmente... Isso. Você vai na casa dele, ele tem um acervo gigante de cerveja, ele vai te embriagando e vai te explicando. Explica tintim por tintim. Exatamente. E a gente vai fazendo tintim. Tintim nos copos. Exatamente, cara. É um cara que manja. Mas tem um monte tem um de bando nego, de imbecil. Filha da mãe, cara. De gente que só porque vai naqueles quiosques de cerveja no shopping, que vende tudo muito mais caro. Pega dois folhetos ali. Torra seu cartão de crédito comprando 3, 4 cervejas. Acha que é um grande conhecedor da bebida. E esse cara, se vê você ali tomando uma Sintra, por exemplo, no boteco, parece que você tá afrontando o capeta. Exatamente, cara. É uma loucura. Eu tenho ódio desse pessoal, cara. Então, Alexandre, pra frisar que a análise degustativa não é pra qualquer imbecil, eu e você vamos aqui, durante esta edição, saborear algumas cervejas e passar as nossas impressões fundamentadas em porra nenhuma... A gente abriu a edição com latas, né? Mas muitas garrafas. Ó. Cervejas gringas aqui. Eu e o Alexandre somos dois ignorantes, né? Igual a média geral da população. Não se sintam ofendidos. Mas é bem possível que você seja um idiota no aspecto cerveja. Gastamos o Bolsa Família comprando cerveja essa semana. O Alexandre usou o ConstruCard dele pra comprar cerveja. Então, qual é a primeira que a gente vai tomar aqui, Alexandre? Eu ainda, peraí, deixa eu matar a que a gente abriu no começo aqui da edição. No Brasil, bebemos basicamente as Pilsens, todo mundo tá ligado, né? Que é aquela pra matar a sede, as coisinhas, Itaipavas, Brahmas e etc. Boas, estamos acostumados sim, a essa. Sim. Elas estão enquadradas ali na família das Lagers, né? Muita gente vai contestar, acha que as Pilsen estão fora da categoria das lagers, mas não estão. Eu e o Alexandre fomos na Bélgica para constatar isso. E as Pilsen que datam ali de 1842, inclusive da cidade da República Tcheca, Pilsen. Então o nome Pilsen é de uma cidade lá da deliciosa República Tcheca, que tem cervejarias espetaculares. República Inclusive, Tcheca. Tem cerveja que não adianta você querer trazer. Você tem que beber lá, porque o tempo de viagem verdade, e tal foderia com a cerveja. Exato. Eu viveria facilmente na República Tcheca. Então, nada mais justo de começar com a primeira cerveja Pilsen do mundo, Walter Rezende. Nós vamos começar com uma Pilser Urquell. Pagamos. Tá aqui, cadê a garrafa? Long neck, tá aqui a garrafinha. Ó, garrafa de... É uma long neck grande, né? 500ml que tem essa daí. Deixa eu abrir aqui. Abre aí. Que maravilha! Vamos lá, Walter Rezende, me dá cá a sua taça. Ah, toma, enche aqui. Vamos lá, tá aqui. Opa, R$16,00, compramos, acho que no Mambo, né? No Mambo, né? Cara, eu rodei tanta... Eu só não fui nos quiosques que furam os olhos, como os você falou. Os quiosques... Nossa, a cerveja tá fazendo... Quiasco, é quiosque de com fiasco. Fiasco. É. Nossa, já tá me travando a língua aqui. Então vamos buscar? Peraí. Boa, cara. Ô, Walter, você harmonizaria, como diriam os especialistas de cerveja, essa Pilsner Urquell com o quê? Com um pacote de Cheetos? Uma cerveja leve, dá pra harmonizar com aquele torcida, saca? De pimenta? De pimenta. É, porque você manda torcida de pimenta pra dentro, arde a boca, daí você precisa de uma pilsen levinha dessa. No jogo de futebol, amigão, Você assistindo lá o Palmeiras e São Paulo, um saco de torcida e um engradado dessa aqui, vai que vai. Foi só a primeira, bebendo o Walter. Aqui. Vamos degustando. Então, continuando aqui, há muitos mitos em torno da cerveja e quase todos esses mitos são falsos. Um deles é tomar cerveja de colher pra ficar bêbado mais rápido. Você põe a cerveja no... Estive em camping e vi imbecis fazendo isso. O ouvinte Thomas Ribeiro nos disse que quando ele era adolescente, ele e os amigos só tomavam cerveja de colher, pois não tinham dinheiro para comprar a bebida. E o pouco que conseguiam obter tinha que causar o maior estrago etílico possível. Cara, quando você é adolescente, você nunca tem grana. Então, o pouco dinheiro que você tem, ou você compra a bebida forte, né? Aquela pinga do Elinho. É. Ou você compra a cerveja e tenta fazer com que ela te deixe bêbado. Aditivar. Exato. Aditivar. Outra tunagem cervejística... É. É colocar cinza de cigarro na cerveja. Já ouvi falar, cara. Eu tomei sem querer, mas não, não da forma como a molecada tomava. Outro artifício estúpido, Alexandre, quer dizer, não sei se é estúpido. Eu procurei, ninguém levou a prova, ninguém levou pra laboratório. É raspar uma unha. Puta, verdade, cara. Raspar a unha e mandar pra dentro da lata, cara. E depois beber. Ô, Walter Rezende, peraí, vou abrir a próxima agora, lá na terra Deixa eu matar essa, a Pilsner, meu tcheco, ruim. Vamos matar a tcheca e vamos partir para a terra da rainha, estou aqui, essa se chama Spitfire. Spitfire era o avião da Segunda Guerra, né? Exatamente, que deu origem a essa cerveja aqui. Peraí que eu tô raspando a minha unha aqui. Você vai botar raspa de unha? Que diabo que dá isso aqui, cara? Vamos ver se eu termino esse podcast. Raspa do pé, raspa do dedão do pé. Vamos lá, ó. Nós não conseguimos, não conseguimos. Os nossos microfones não captam o som da raspagem de unha, mas o Walter tá vendo aqui, eu estou mandando ver pra dentro da minha taça. É nojento. Ele tá raspando a unha do polegar dentro da taça dele. E vamos aqui para essa Spitfire, que inclusive está com o preço aqui embaixo no fundo, olha só. Custou 22 lascas essa, Walter. R$22 por uma garrafa. R$22 por uma garrafa, cara. Vamos lá, toma cá. A gente devia ter trazido um copo de água pra dar uma limpada no paladar, né? Não tem uma cuspe, você faz um bochecho na boca. Bochecho e cospe. E dá uma cuspida num balde. Aquilo é de um desperdício absurdo. Eu já vi cara bebendo balde depois, o que sobrou no balde. Tá me dando uma vontade de mijar, cara. Vamos lá? Gole. Arrotão. Acho que inventou um fiapo de unha no buraco errado aqui, cara. Então vamos lá. Boa também, Walter. Boa. E é pegada essa aqui, hein, cara? Essa é forte. Você harmonizaria com o quê? Além da unha? Além da unha. Eu tenho certeza que você manja muito mais que eu. Eu harmonizo cerveja com qualquer diabo que tiver pra beliscar ali, cara. Como ela é mais fortona, eu imagino na minha burra cabeça aqui que com coisas mais leves, né? Um peixinho, por exemplo. Não. Ó, você pode. Outra. A gente vai receber um monte de e-mail falando que eu sou um idiota. Mas é interessante você usar as cervejas com um teor alcoólico mais alto para harmonizar comidas com maior teor de gordura e tal, porque ela dá aquela limpar. Saca aquele diabo verde? Aquela desgratização. Do seu aparelho digestivo, ela desce arrancando aquele pedaço de porco que tá na sua garganta. Oh, que ótimo. É um diabo verde. Então, se estivéssemos ali no boteco do Davi e pedíssemos ali uma Spitfire juntamente com aquele belíssimo torresmo com 6 fios de cabelo, a Spitfire seria ideal para harmonizar com o torresmo. Eu acredito que sim. Olha só, porque dá aquela, saca? Aquela limpada. O problema é ir no banheiro depois, naquele banheiro desgraçado. Né? Não, mas aí você fica de cócoras em cima. Eu conheci um cara que ele foi cagar de cócoras num banheiro de boteco, que ele tava morrendo de nojo. A louça do vaso sanitário quebrou, mas abriu uma nas costas do cara? Não, no, na coxa. Na coxa? Isso que ficou anos pra... Tem anos. Mesureta. Cara, essa é forte, cara. essa Spitfire de 22, não custasse R$22, eu ia fazer um churrasco aqui só de porco pra gente matar uma caixa de Spitfire. Sempre chega aos nossos ouvidos que para fazer uma excelente cerveja, além do lúpulo e do malte, é necessário uma excelente água. Cara, é que realmente é verdade, você tem que estar com uma água ali com um teor de purificação muito elevado, né, para fazer com que a fermentação ocorra de maneira adequada, tá? Não dá pra você fazer com uma água cheia de cloro, né? Exato. Walter White explicaria isso muito bem, mas como ele não tá aqui, o cervejeiro que eu conheci, um cara que trabalha realmente com isso, ele falou que dá pra fabricar cerveja com qualquer tipo de água. Só que você tem que purificar essa água. Olha só. Então esse processo de purificação, quanto mais... Filtro de barro... quanto mais amaldiçoada que tá a água, mais cara fica... Fica o processo, trabalho, né, de purificação. Então, se você pegar uma água... Churume. É. Você sabe, ninguém sabe, mas o churume do lixo vira água de novo, viu, gente? Exatamente. Se você pegar churume e fazer uma cerveja, ela vai custar R$1 milhão. Vai ficar boa, mas vai custar. A gente tem uma aqui que eu acho que foi feita com churume, porque foi cara, viu? Agora, se você pegar uma água de uma fonte lá na Croácia... Aí vai ser muito mais barato, porque a água já está no processo... Água virgem. Exato. Que maravilha. Enfim, mas parece que dá para fazer cerveja com qualquer água. Um amigo nosso disse que o primo dele, que tinha 12 anos e morava em Petrópolis... Petrópolis é conhecido como ter muitas cervejarias, né? Tem uma água muito propícia para isso. Tem um bando de maldito que vive às nossas custas lá ainda. Exatamente. Falando que é... parente do rei. Exatamente. Então, diz que esse primo dele fazia questão de cagar nas margens do rio só pra fuder com as cervejarias da região. Que troll, hein, cara? Olha só, cara. Isso sim é uma trollagem for real, e você é que acreditou em lenda urbana de bosta de rato na lata de cerveja. Dentro dela tinha bosta de moleque. Genial. Olha, recebemos um e-mail aqui do Regis Silveira. É, ele mandou pelo academiadetretas@gmail.com. Nosso e-mail. É, e ele disse que existe uma prática milenar de pilantragem ali nos churrascos do sistema leve a cerveja que eu banco a carne. Bom, pra quem não sabe, isso é um clássico dos churrascos, exatamente, né? É, você monta um churrasco, você classe a C, D. Tá ali, né? Faz isso, exatamente. Não, mas hoje em dia. Todo mundo faz com isso. Com a caristia, isso proliferou. Para as classes no topo da pirâmide. Também? Na A não, mas na B. Todo mundo tá ali, você traz a cerveja? É, traz a cerveja que é a picanha, a maminha, ou numa classe mais para baixo, o músculo. Eu garanto. E a asa de frango tá garantida. Tulipa? Eu adoro uma tulipinha, nós estou arrotando aqui já. Então, vou beber. E dando sequência aí meio do Regis, ele diz que tem um monte de filho da puta que leva a cerveja de 60 centavos a lata e fica tomando ali a boêmia dos outros. É verdade, cara. Sempre tem uma amaldiçoada que sempre, cara. Aí você paga uma bala, você paga R$2,30, R$2,40. Compra uma Spitfire de R$22, leva uma caixa. Leva uma caixa de Spitfire e chega lá, você vai rasgar uma Sintra. Uma crio. Mas enfim. Muitos testes cegos que são feitos pelas companhias cervejeiras, as Pilsens, a não ser as de baixíssima qualidade ou as de altíssima qualidade, as Pilsens ali que estão no meio, todas elas são confundidas. Ninguém consegue, ninguém exato. Consegue. É. Então você que fala, eu só tomo... tal cerveja. Eu só tomo aquela. Amigão, esquece. Num teste, cara, cego, possivelmente esquece. Você não passar. E tem gente que fala, eu não tomo essa porque me dá dor de cabeça. Isso é uma besteira sem tamanho. Se você estiver ali nas Pilsens, no meio. Essa ali, média de dois lascas a lata. As composições químicas e pureza e tudo mais, a graduação alcoólica, são todas as mesmas. Se uma te der dor de cabeça, todas darão. E depois, cara, que a Ambev saiu comprando cervejaria a torto e a direito, cara, eu tenho certeza que o cara fica com a grande... Picando na minha no meu calcanhar, não é o Aedes aegypti. É, Aedes aegypti só pica até o calcanhar. Você fica largando essas latas de cerveja aberta e fica criando a Aedes. O que acontece, eu tenho certeza que na Ambev lá, o cara fica com a mangueirona e fala assim, vai encher de quê agora? Bota a Brahma aí. Agora é Antártica. Skol, é assim, cara. ter essa possibilidade, viu? Não sei não, eu acho que é possível. Ah, cara, uma vez, a gente tava num churrasco, as cervejas melhores vão acabando. Aí um amigo meu falou assim, vai lá e procura tal cerveja. Não vamos fazer comercial aqui porque não estão pagando nada pra gente. Vai lá, procura tal cerveja que na caixa de isopor que é boa. Aí eu falei, beleza. Aí eu cheguei na caixa de isopor, tinha uma cerveja lá no canto. Samba. Já tomei samba. Eu peguei uma. O seu pai não é que gosta de comprar samba. Meu pai gosta de samba, cara. Eu peguei uma samba, abri, despejei numa latinha de boêmia. Tá. Entreguei. E eu cheguei já abrindo. Já abrindo. Já, aqui, tá fingindo que tava abrindo. Ele tomou, essa sim. Tá, isso aqui é cerveja. Isso aqui é cerveja. Ele tava tomando a samba, cara. Amigão, depois que você toma seis... Não vai seis, Walter. Na boa, depois da terceira, cara. Já era. A gente vai fazer mais uma degustação aqui. Eu já tenho certeza, apesar que essa tem a tendência de ser diferente, que é outra categoria de cerveja. Mas daqui a pouco, cara, você vai ver, eu vou mijar na garrafa e vou dar pra você tomar. E você vai, essa aqui, mano. Falando em lambique, vamos experimentar ela. Gente, a lambique é um tipo de cerveja fabricado tradicionalmente ali na região. Eu não sei falar esse nome aqui, tá escrito no rótulo. É lá da Bélgica, Pyotland. Porque será que é a região que tem peyotes? Pode ser. Feito lá na Bélgica. Outro país bacana. Um país excelente pra quem gosta de cerveja. A cerveja lambique é geralmente consumida após a fermentação. É uma coisa rápida. Você não pode ficar enrolando muito com essa cerveja. E, Alexandre, vamos agora arriscar as nossas vidas bebendo uma cerveja. Minha pronúncia também de Flemish é terrível. Possivelmente não vou falar direito isso aqui. Mas Orals Old Gills Mega Blend. Uma garrafa de 75ml com uma tampa de rolha. Exato. Veja vocês. Essa garrafa deveria custar quase R$200. É o preço dela. Eu pesquisei. Ela custa 200 lascas por aí. A nossa não, porque a nossa foi encontrada na garagem de um amigo nosso e ela tá vencida há quase 2 anos. Walter, filha da puta que achou, eu preferia pagar R$200 do que pagar 500 em remédio, como eu vou ter que pagar. Estamos aqui vamos sacudindo lá. A garrafa, é uma rolha, abre aí, Alexandre. Pior que eu acho que não tem mais gás aí não. Não fez nem barulho. Opa! Saiu meio xoxinha. Não tem espuma. Cara, esse pó aqui embaixo é que tá me incomodando um pouco. Dá uma sacudida nessa garrafa aí, cara. Feliz Natal. Vou soltar. Vamos lá? Dá a caça, um pouco aqui. Epa! Vai, bebe essa porra aí. Deixa eu beber o resto da Spitfire. Não, vou beber toda a Spitfire, não. Vou deixar um restinho aqui. Se eu precisar limpar a garganta. No 3, vai, volta. 1, 2. Ficou. Tem uma borra. A cerveja não tá boa, cara. Depois de quase 2 anos do vencimento. Cacete. Mas enfim. Walter. Cara, 2 anos numa garagem. Eu sempre sonhei em tomar uma cerveja que tivesse rolha. Sempre foi um dos meus sonhos. Eu vou usar essa rolha pra tampar o fusquete. Depois, porque vai me dar uma caganeira isso aqui. Essa aqui vai sobrar, ainda sobraram. Eu só tomei 50ml, Walter tomou mais, não sei. Não dá pra continuar aqui não, essa aqui realmente prescreveu. Caso de validade. O Alexandre tem muitas formas de abrir uma garrafa. Aí a gente que abriu uma com rolha pela primeira vez. Eu sempre gostei porque de ver. Às vezes você pessoas... não tem um abridor não ali tem, na mão, não né? tem, não tem. O mais clássico pós-abridor é talvez você abrir com uma colher, um cabo de colher, um cabo isqueiro. De garfo ali. Um isqueiro, exatamente. E uma quina de mesa. Quina de mesa e um dos também muito tradicional que é abrir no dente, né? A gente que abre no dente. É. Tem que estar com a chapa que boa. Deve o ali chapa, cara. Eu acho que quem disseminou essa prática de abertura de garrafa de cerveja foram os dentistas para aumentar vertiginosamente o faturamento dos seus consultórios. E tem também uma galera que dá uma batidinha, meu pai fazia isso, pega o abridor e dá em cima da tampa. Pra assim, quê? Pera aí que tem uma garrafa aqui, eu vou mostrar como é que... Para fazer barulho, então meu pai sempre fez isso, ó. E daí depois ele Mas teu pai nem bebe. Meu pai bebe samba. De samba. Mas sempre fez isso também. Mas enfim, muitas formas de abrir garrafa. Também a lata, eu lembro de uma galera que furava a lata pra tomar, né? Não abria. Né? Fura embaixo e abre, põe a boca no furo. E vai sugando que nem um maluco. Só que ali. Você abre, dá uma sacudida, abre isso, em cima. Vem gás. Cara, parece Niagara Falls entrando pela sua garganta. Um geyser, né? É foda. Outras técnicas também foram desenvolvidas, principalmente na periferia, onde se tem muita sede e pouco tempo, técnicas para gelar cervejas. Gelar cerveja, cara. Você tava me contando uma da panela de pressão? Da panela de pressão, essa aí, eu e meu cunhado Marcos fizemos o teste e, de fato, ela dá uma gelada um pouco mais rápida ali. Você bota, sei lá, 4 latas de cerveja dentro da panela de pressão, enche de gelo, e fica como um imbecil chacoalhando aquela panela. Depois, quando panela você vai abrir a merda daquela lata, não espirra tudo na tua cara? Não, um pouquinho de você perde ali meia lata, mas o restante sobra, tá gelado. Mas é sério, cara, isso é verdade. Por conta do atrito e tudo mais, a coisa funciona mesmo. Eu já vi cara que emboca ali uma furadeira na lata e bota ali no meio de um gelo e fica girando a lata também, assim, malucamente, e realmente dá uma gelada. Você caçar no YouTube aí formas de gelar a cerveja mais rápido. Agora, uma que eu adorava, que eu, até hoje eu não entendi a correlação, e talvez você me explique agora. Casamento ali, naqueles casamentos desgraçados, onde as festas eram em casa. Sim. E a cerveja ia pro tanque. Sim. Né? A cerveja ficava gelando no tanque. É. Cerveja no tanque, ou em algum latão, alguma coisa assim. Mas se metia pó de serra em pra cima, que Walter? A bosta do pó de serra? Pra sujar a porra da e depois você ficar parando a tua garganta aquela só merda. Só pra isso, eu não sei por que diabos. Alguém me explique. Alguém de vocês, queridos ouvintes, que tenha passado por uma desgraça dessa, me explique por que raios se botava pó de serra ali em cima do tanque. Acho que é só pra agredir os convidados do casamento, fazer com que eles vão pra casa embora mais rápido, né? Faz sentido. Alexandre, como já disse no início desse episódio, uma coisa que também tá muito na moda são as cervejas homemade. As cervejas feitas em casa. As artesanais, né? Exato. Tem muita gente que faz isso com grande propriedade. Eu, Alexandre, conhecemos um cara lá de Porto Alegre, que é um excelente guitarrista. Ele faz a cerveja voadeira. Voadeira, uma cerveja, cara. Eu, Alexandre, ainda não bebemos, mas dizem que é uma cerveja fantástica. Muita gente que entende já provou. Enfim, eu conheço um outro cara. Ele fazia uma cerveja em casa. Júpiter. Viu que todo mundo tava gostando. Aí o que ele fez? Ele arrendou uma cervejaria. De tempos em tempos, ele vai lá na cervejaria, faz uma produção, faz um lote, latão. Isso, e envasa a cerveja Júpiter, que é uma cerveja fantástica, já está no protocolo legal, ele distribui em algumas cervejarias de São Paulo, enfim, tem uma galera que sabe fazer com competência. Tem um alemão, um amigo da minha esposa, que ele é meio maluco, cara, eu acho que deveria, a cerveja dele é muito boa. Mas ele deveria, sei lá, ter um pouquinho mais de cuidado estético, assim, porque ele bota em qualquer garrafa a cerveja dele. Eu já vi até em garrafa de Dolly outro dia. Ele não tá muito nem aí pra coisa. É um alemão, cara. Então ele fala assim, leva lá pro teu marido experimentar. Aí chega aí na garrafa de crush, eu falo, deixa eu ver se tá boa. Mas a cerveja dele é boa, ele deveria se preocupar um pouco mais com a estética. Então não tem nome, não tem porra nenhuma, mas é uma belíssima cerveja feita ali pelo Klaus. Então, aí, um outro amigo nosso, quando descobriu que a gente ia fazer esse episódio, o que ele fez? Ele nos enviou uma cerveja que ele mesmo produziu, uma cerveja feita em casa, que fez nos fundos do apartamento dele. Ele batizou a cerveja como peido de puta. Segundo ele, a categoria da cerveja que ele tá produzindo é uma Osasco Pale Ale. Porque geralmente você dá o nome, a região, né, tal, pra sua cerveja. Como ele mora em Osasco, será que ele usa água do rio Pinheiros pra... É possível, né? Pra poder... Rasga Osasco no meio, o rio Pinheiros, cara. Devia chamar capivara, né, a cerveja dele. Porque tem de capivara cagando naquele rio... Cara, muita gente atropela capivara na ciclovia aqui. É verdade. Que tá. Eu conheço um cara que ele se arrebentou inteiro atropelando uma capivara. Mas enfim, vamos voltar a cerveja aqui. Ele nos mandou, a gente vai degustar a Pedro de Puta, que é a cerveja, a Osasco Pale Ale que ele nos enviou. Tá geladinha já aqui. Ele nos pediu... Essa merecia ter sido gelada na panela de pressão. Exato. Ela tá aqui conosco, nos pediu para harmonizar a cerveja dele com alguma carne vermelha. Eu, vindo aqui pro estúdio, parei num boteco O que, que eu encontrei? Olha que diabo que o Walter trouxe. Sarapatel. Sarapatel é feito com as coisas que ninguém quer comer de um boi ou de um bode. Exato. E tá aqui. O aspecto até que é bonito, o cheiro não, nem o tanto. O aspecto é bonito, é verdade. Se tivesse um pouquinho mais quente, talvez também. Mas... Alexandre, abre aí a Osasco então, Peuale. Vamos ver. Eu não sei se a pronúncia é assim, é Peuale, Paliale, Paeile. Peuale. Não faço a menor ideia. Mas vamos lá. Abriu. Tá aqui. Então tá, eu tô, Alexandre Sarapatel pra você, tô colocando esse pratinho pra mim. A gente podia ter trazido uma pimenta, né, Walter, mas vamos lá. Opa, sim, tem aqui, opa. Pensei em todos os detalhes, uma tabasco. Nunca um Sarapatel viu uma tabasco dessa aqui, é carinha essa tabasco que você comprou, hein, Walter? É, R$9 no supermercado extra. Para aí. Alexandre comendo, dá um gole na Osasco, na peido de puta. Deixa eu tomar. Alexandre fez uma cara tão ruim quando ele botou a peito de puta pra dentro. Aeromoça, onde tá o saco de vômito? Deixa eu beber. Caralho. Cara, eu não sei como descrever essa cerveja feita pelo nosso amigo. Mas é ruim, cara. É, me dá a vencida, vai. Que merda, e cara. E o Sarapatel até que não tá tão ruim. Não, o Sarapatel tá espetacular, eu vou tomar ele com a vencida. Cara, você que resolve fazer uma cerveja na sua casa, achando que vai agradar seus e amigos, na boa, vai cara, comer alguma mulher. O nome é constrangedor, peido de puta, mas é um nome legal, cara. Parece que mas eu acho que a dama da noite botou o rabo dentro do tonel e não só peidou, quanto cagou. É, o peido veio acompanhado, viu, cara? Porque que cerveja maldita, cara. Diabo, eu já não sei se é a unha, se é a cerveja vencida, se é o Sarapatel. É, nossa, que cara, amigão, para, viu? Para com isso. É. É, ouvintes do nosso podcast, o Academia Brasileira de Tretas, a nossa fanpage está lá no Facebook. Dê uma curtida, porque vocês vão acompanhar os próximos episódios, vão acompanhar as atualizações. Dá para vocês mandarem histórias, né, pro academiadetretas@gmail.com. Além de histórias sobre os temas, vocês podem mandar também sugestões de episódios, por que não? É. Pro nosso mesmo e-mail. Os arquivos de áudio estão ali no SoundCloud. Lá na nossa fanpage tem o feed para vocês alimentarem aí os seus iTunes e outros agregadores de conteúdo. O feed que era para ser provisório, eu acho que vai ser definitivo, viu? Porque o feed do SoundCloud não tá funcionando. Então é só ir na nossa fanpage, clicar ali naquele botão sobre, saca? Quando você obtém informações da fanpage, tá lá o URL do nosso feed, do nosso e-mail e tudo mais. Nosso podcast é atualizado toda sexta-feira. E outra coisa, Alexandre. Se você tivesse uma banda de garagem, uma banda independente, o que, que você faria? Ah, eu mandaria um e-mail também pro academiadetretas@gmail.com e falou, pessoal, vocês poderiam aí botar nossas músicas de BG? Porque assim que será no decorrer do período aí, todos os nossos episódios, eles terão ali como BG faixas de bandas independentes, feito de maneira sem o aporte financeiro das grandes gravadoras, assim como quem está ilustrando esta edição da Academia Brasileira de Tretas, ninguém mais, ninguém menos que o Bang Bang Babies, uma banda que é lá de Goiânia. Lá de Goiânia, e é uma banda que gosta muito do líquido que a gente tá comentando aqui. Veio a calhar, porque são os malditos e uns beberrões também, né? Né, Pedrinho? É. Banda Vital, lá de Goiânia. Exatamente. Essa Pintinho? Pintinho, Vital e o Pedrinho. O que acontece, cara? Essa faixa, inclusive, é pelo borracho. Ô, Krausebeck, sobe aí um pouco desse trecho. É borracho. Borracho, eu me imagino num boteco rolando uma briga, eu catando uma garrafa, não, uma garrafa e quebrando o gargalo. De peido de puta? Uma garrafa de peido de puta enfiando na sua jugular, Walter. Essa faixa é sensacional, cara. O Alexandre, na semana passada nós colocamos no ar um episódio sobre UFC. Muita gente adorou, achou que tava engraçado e tal, mas muito jujuteiro mandou e-mail falando que vai nos matar. Sabe que as pit boys que fica batendo em gente em saída de boate? Eu não vou na mesma boate que você, seu trouxa. Então, exatamente. Ó, aí a gente recebeu um e-mail aqui que eu acho que vale a pena ser lido. É sério, nosso ombudsman separou um e-mail. Sim. Mas tá bem escrito, pelo menos? Tá uma bosta. Tá cheio de erro de português. Ah. Porque, afinal de contas, muitos desses caras canalizam o tempo só pra fortalecer os músculos. Exato. E esquece do resto. Inchar a orelha. Então, Alexandre, o e-mail cheio de erros é assim. Um amigo meu me falou pra mim escutar aquela merda que falaram sobre MMA. Olha só. Quem sabe vocês... Como é que é? Tá tão mal escrito aqui. Quem sabe vocês para de falar dos atletas. Atletas. Aposto que vocês são daqueles contra o uso de esteroides anabolizantes que deixam nós mais fortes e pegamos a mulherada na balada. Olha que excelente. É uma criatura tocada, né, pela sabedoria e pelo deus do esteroide. Deus do Olimpo. Aposto que vocês são uns travestis e eu já devo ter descarregado um extintor errado de incêndio em vocês, seus viados. Eu não vou falar o nome dele, cara. É isso, não dá. Mas é um imbecil. Uma que você é um semi-analfabeto. Espero que a tua orelha gangrene, cara. Você vira um Van Gogh sem cérebro. Vá pro inferno, seu filho da puta. Agora, falando em pessoas boas, a Mariana Martins, ela nos diz também por e-mail, que existe um clássico na periferia, que é quando se tomba um caminhão de cervejas e as pessoas começam a pilhar a carga sem se preocupar com o estado físico do condutor. É verdade, cara. Isso acontece bastante mesmo, cara. Muito. Capota um caminhão de alguma coisa, né? E de bebida, principalmente. E as pessoas não estão nem aí se o motorista está convalescendo. Querem ali, está preso nas ferragens. Não, as pessoas estão preocupadas com a carga. Mas voltando ao e-mail dela aqui, ela conta que também, certa vez, tombou uma carga de polar no topo de um morro. Polar, pra quem não sabe, Walter, explica aí, é uma cerveja famosa no sul do país, né? É uma cerveja do sul do país, muitos gaúchos acham que ela é exclusiva, que só vende lá no Rio Grande, como os anúncios transmitem, mas você consegue comprar essa cerveja, pelo menos em São Paulo e em muitos lugares. É uma cerveja da Ambev. Então capotou no morro e logo se formou uma enxurrada de cerveja. Então o Zé Jurubeba, famoso bêbado do bairro, logo enfiou a cara na correnteza de cerveja no canto da rua e bebeu o que pôde. Rolou uma enxurrada. Imagina com a cara ali na sarjeta, manja. E vindo caco de vidro, e vindo bosta de cachorro. Deixa eu acabar esse episódio, vamos continuar bebendo aqui. Não sei aqui. Se eu tomo agora peido de puta, eu só tomo alambique velha. A vida continua. Deve ser.